Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear. Ame o Gummy Bear, também o Gummy Bear. Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear. Oh, oh, oh. Gummy, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy Bear. Gummy, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy Bear. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear. Ame o Gummy Bear, ganhando o Gummy Bear. Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear. Oh, yeah. Ah, ah, o Gummy é seu amigo. Ah, ah, o Gummy é seu amigo. Ah, ah, o Gummy é seu amigo. Vem cantar comigo. Ah, ah, o Gummy é seu amigo. Ah, ah, o Gummy é seu amigo. Ah, ah, o Gummy é seu amigo. Vem cantar comigo. Balance com as gummy dança, chacoalhando a pança. Venha comigo pra essa festa pop. Com seus ouvidos gummy, ame, dance rock pop, mambo, samba. O seu sorriso manda nesta festa pop. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear. Ame o Gummy Bear, ame o Gummy Bear. Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear. Gummy bear.